foi um anjo de menina. Brincava de boneca lá na rua. Minha vida sempre foi tão desvestida, até brincava nua. Papai sempre me disse: menina, faço o que eu digo. Mamãe me reclamava: menina, limpa o seu umbigo. Papai e mamãe fazia lá em casa. Papai e mamãe sempre me ensinava. Papai e mamãe fazia lá em casa. Papai e mamãe sempre me ensinava. Fui uma garota de ouro, meus pais me adoravam. Eu nunca precisei entrar no coro, porque outra coisa entrava. Papai sempre me disse: menina, limpa sua periquita. Mamãe sempre me disse: come a sua comida. Papai e mamãe fazia lá em casa. Papai e mamãe sempre me ensinava. Papai e mamãe fazia lá em casa. Papai e mamãe sempre me ensinava. Papai me ensinou a mamãe me ensinou a papai me ensinou a mamãe me ensinou a papai e mamãe fazia lá em casa. Papai e mamãe sempre me ensinava. Papai e mamãe fazia lá em casa. Papai e mamãe sempre me ensinava. Papai me ensinou a mamãe me ensinou a papai me ensinou a mamãe me ensinou a eu posso bater, eu posso jogar, eu posso morrer, eu não nasci. Virou você, o ferro com gato deu.